E aí? Oh. Então, recadinhos aí do coração. Obrigado. Tá bom, então assim, ó. Reunião de oração, só para lembrar aí o pessoal, 7h30, toda quarta-feira à noite. E a partir da semana que vem, vai ter uma caixinha ali atrás da assistência social aí para a galera que quiser trazer alimento todo domingo, né? Em especial no domingo da ceia aí para ajudar o pessoal lá da assistência social. Relembrar também a cantina lá atrás, no final do culto. E assim, a gente está fazendo evangelismo, eu digo a gente, eu e o Espírito Santo, né? Então assim, eu estou tentando colocar ali na comunidade ali os dias em qual eu estou saindo na rua aí. Estou bem diversificando, sexta, sábado, domingo, sei lá, um dia sim, um dia não, sei lá. E daí quem tiver fim de ir, eu estou deixando lá na comunidade, pô. Eu sempre deixo a hora que eu vou sair e onde que eu vou estar. Daí se alguém tiver fim mesmo, que venha. Tá sendo benção, pelo menos para minha vida, está sendo bem gratificante. E agora vou chamar os visitantes. Daí você fica de pé, dá um salve para a galera e pode sentar. É o seguinte, Ricardo... Pode levantar aí. Aê! Valeu! Seja bem-vindo! Sueli, aí! Seja bem-vindo! Antônio! Seja bem-vindo! William! Ingrid! Tá aqui, ó! Ellen! Fábio, Eric, Índia, Paulo, Marcelo, Wesley, Eduardo, Felipe, Djalma, Vitor, fugiu, Felipe, aí, Júnior, Marcelo H, aí, Lucimar, João Carlos, tá aí. Nossa. Samara, é isso? Aê! André. Aê! Ana. Lá atrás, lá. Alan. Brenda. Tem mais alguém que não foi chamado? Fica de pé aí, quem veio lá? Qual o nome? Como? Qual é seu nome? Flávia. Cássio. Aí. Sejam todos, então, bem-vindos à comunidade Gólgota. Amém. Ô, Gê, libera um pouco do retorno aqui, ó. No 1. Ei, som. Ei. Só para dar um pouco mais de brilho aí que tá. Boa noite, gente. Fábio, please. Vocês nem sabem por que ele tá falando isso. Coisa de renovo isso aí. Coisa que isso acontece no renovo. Galera, é o seguinte, eu quero falar sobre duas coisas. Sábado que vem, nós temos show na Gólgota. É um show promovido pela Gólgota com três bandas. Uma banda chamada Waytron, que toca um heavy metal mais a Manovar. Parecido com Manovar, assim. Vandão vai gostar. Então vem com a cuequinha de couro, calça de couro, né? Igual os caras do Manovar. Terá uma outra banda chamada Empírios, lá de Araucária, que é a banda do Thiago, que está lá sentado. Levanta a mão aí, Thiago. Na linha aí, Stratovarius, Stratos de Ovários. E por último tem uma banda chamada Rite of Life, que é uma banda com vocal feminino. Eu não conheço a banda, então, né, não posso falar. Mas é o seguinte, você que não gosta de metal, vem também. Amém? Você que é pagodeiro enrustido dentro da Gólgota, venha também. Amém? Venha também. Porque é o seguinte, galera não vem no show de metal, daí quando tem show de hardcore, a galera metal não vem no show de hardcore, né? Aí vira essa palhaçada, tá certo? Vira aquela palhaçada recíproca, uma com o outro, assim. Aí, o que acontece? Show acaba e todo mundo tem que ir pra onde? Tem que ir lá, sei lá pra onde, né? Virar pagodeiro, qualquer coisa aí. Aí temos que fazer festa sertaneja universitária todo sábado aqui, né? Pra ver se esses caras, pelo menos, né, dão uma força aí. Então é o seguinte, galera. Faça esse esforço, que sábado é um dia que geralmente vocês não têm nada para fazer. Aliás, vocês nunca fazem nada. Mas, principalmente no sábado, é um dia específico, que é o dia de você vir, ok, prestigiar esse tipo de eventos. A gente faz poucos eventos aqui no sábado, então é um dia que você separe realmente para vir aqui e prestigiar o evento, ok? No dia 11, nós teremos outro evento com 4 bandas. Tá? Deixa eu ver se eu lembro. Tá lá, o Albra, o Rusty Rail, que é a banda do Edu. Levanta a mão aí, Edu. O Identidade Suprema e a banda Camerata Máxima, também de Araucária. Ok? Dia 11. Em outubro, nós temos 4 eventos, não, 3 eventos agendados aqui. Vai ter Antidemon em outubro, no último final de semana. E no dia 11 vai ter uma banda da Itália, chamada 7 Horizons. É essa banda aí. É a nova banda do ex-vocalista da banda Stauros, o Celso The Frame. Celso tá aí? Não, né? Então é a banda do Celso que vai tocar aí dia 11. Vai ser numa segunda-feira, véspera de feriado. Tá, eles vão estar em turnê pelo Brasil, ok? Então, quem não estiver viajando, venha também, tá, ok? Fique ligado aí, amém? A outra coisa que eu queria falar, que é importante, é o seguinte, galera, a respeito da reunião de oração nas quartas-feiras, tá certo? Quem não estuda de noite aqui, levanta a mão. Nossa, todo mundo estuda. Então, abaixa o braço, quem estuda de noite aqui? E o resto faz o quê? Trabalha? Meia dúzia levanta e fala que não estuda. E meia dúzia levanta e fala que estuda. O resto faz o quê? Dorme? Vai, faz o quê? Vai jogar futebol? A novela? Amém. Amém. Novela edifica pra caramba. Isso aí. Daí é o seguinte, galera. Nós, como igreja, nós precisamos orar. Precisamos. É uma necessidade existencial para que essa igreja exista. Uma vida de oração. Essa igreja precisa se reunir para orar, ok? Porque hoje eu estava conversando no Renovo lá e perguntei para os homens, como é que está a sua vida de oração? E aí eu fico pensando, bom, se essa é uma realidade dentro de um grupo de Renovo, eu penso que isso é uma realidade no modo geral. Ou seja, nós não gostamos de orar. A igreja tem muita dificuldade de orar. É uma luta, é uma dificuldade que se encontra na vida do jovem, principalmente, orar. Orar é uma luta. Jogar futebol, todo mundo, nossa, pode ter, tá com as pernas, né, engessadas, dá um jeito. Joga com muleta, mas joga. Agora, falou em orar, qualquer unha encravada, né, é suficiente para não vir orar. Então, galera, por favor, ok? Por favor. Nós estávamos tendo um número de 50, 56 pessoas e eu entendo que alguns estão estudando, não podem vir, mas estou exortando vocês a não desistirem. Okay? Oração não é para você ficar bem, para você se sentir bem. Oração é para Deus, amém? Então, estou convocando vocês em nome de Jesus. Quem não vir, eu vou riscar o nome do livro da vida. Então, sabe que eu sou assim com o homem lá, né, cara? Então, vocês tomam cuidado aí. Chamar aqui na frente o Marcelo e a Ana. Hoje nós temos culto de missões. O Marcelo e a Ana vai estar falando um pouco sobre o ministério deles e vai estar apresentando aí a galera que também faz parte lá da casa. Ok? Então, em nome de Jesus aí. Galera, tem cadeiras aqui, ó, quem quiser sentar. E tem chão pra caramba aqui também, tá bom? Quem gosta mais de microfone é ela. É pra mim. Boa noite, pessoal. Então, eu e Marcelo. Vai ser a primeira vez que a gente vai oficialmente mostrar o nosso trabalho assim, né, diante de uma igreja. Isso é para vocês entenderem o quanto que as burocracias que a gente às vezes enfrenta, até dentro da igreja, são desnecessárias, porque nem membros nós somos, já somos missionários aqui. Foi muito interessante, Pipe, a liberdade que você deu e a confiança também, quando a gente recebeu um papelzinho, que eu espero que todos vocês estejam lendo e orando, com os motivos de oração da semana. E na quarta-feira lá tem lá os missionários e tem o nosso nome lá. Isso tocou muito, né? Porque às vezes eu fico pensando, eu e o Marcelo, o que a gente está fazendo aqui? Nós já não somos mais tão moleques assim. Nem muito roqueiro também. Confesso que até alguns sertanejos você conta de cor. Mas banda, então, nome de banda? Às vezes eu fico ouvindo uns papos e eu falo, meu Deus, mas eu não conheço ninguém. Mas alguma coisa muito forte a gente sentiu aqui dentro e a gente resolveu permanecer. Talvez porque o nosso coração, diante das coisas que Deus faz, a gente bata na mesma batida da bateria, da guitarra. As coisas realmente aqui dentro são fortes. E uma vez meu pai, eu estava perguntando para ele, ele ia fazer uma palestra sobre o trabalho dele, e eu perguntei, pai, você não fica nervoso? Ele, não, filha, porque quando a gente fala daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente é, a gente não precisa ficar nervoso, porque a coisa flui. Então, pai, eu estou aqui, estou vendo, acho que eu nunca vi essa igreja tão lotada, é muito legal, metade desses visitantes aí é a nossa galerinha, e a gente está aqui, então, só para mostrar um pouquinho daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente experimentou, e eu acho que vai ser bem legal. Talvez depois disso que a gente mostre, se o Pipe não gostar do trabalho, a gente nem seja membro, mas eu espero que, e o Eliel, de repente, nos dispense do trabalho também. Mas eu espero que, se vocês gostarem, vocês entendam a mensagem, vocês possam encontrar na gente um bom referencial com esse tema que é tão polêmico, complicado e sério, que é a dependência química. Eu vou precisar interagir com o pessoal lá do vídeo, eu estou com uns PowerPoints. Alguns deles eu vou pedir para você parar para fazer só alguns comentários, mas, por enquanto, você pode deixar rolar. E eu gosto mais no escurinho, então, se não tiver problema, eu prefiro que vocês desliguem a luz. Pode começar a passar, então, por favor. Vamos parar nesse slide um pouquinho. Experimentar e viciar, ou não, é uma loteria. Vai arriscar? Sua vida que está em jogo. Os estudos mostram que realmente você não tem como saber se você experimentando uma vez, duas, ou não experimentando, de que jeito que de repente se forma uma dependência química. Mas é uma loteria muito complicada. Eu não arriscaria. Pode continuar passando. 3% da população mundial, 185 milhões de pessoas é dependente de algum tipo dessas substâncias, né? Elas arriscaram e perderam. 185 milhões, se a gente pensar só no número, é meio frio. Mas se você pensar que é a população do Brasil toda, toda uma população de um país tão imenso é dependente química. Pode passar. Eu acho que pelas imagens vocês vão saber quais são cada uma dessas substâncias. Elas estão bem próximas da gente. Essa é a heroína, né? Talvez essa não seja tão comum aqui no Brasil. Esse é o mais malvado hoje em dia, é o crack. Tem gente que fica assim quando o copo está vazio, né? Só consegue ficar feliz quando o copo está cheio. Pode passar. Ficar brincando de alquimista com a própria cabeça aumenta o risco de que algo muito errado aconteça. Ronaldo Laranjeiras, que fez essa frase, é um PhD, uma das grandes autoridades dessa área de dependência química. Então, o cara sabe o que está falando. E se ele falou que é bem arriscado e que alguma coisa muito errada pode acontecer, eu também não arriscaria. Pode continuar passando. Dependente química de heroína. 4 anos depois, não existe cremezinho do Avon, Renil, qualquer coisa que consiga recuperar. Não, é uma coisa muito destrutiva. Essa foi uma capa, né, da revista Época. Acho que algum de vocês devem ter visto. Então, né? Geralmente, você nunca começa a dependência química. Oh, que legal. Eu acho que eu vou experimentar alguma substância. Né? Assim, tipo, você acorda. Não. Geralmente, você está envolvido. Você sabe quem são as pessoas. Você conhece o meio. E, mesmo assim, você insiste em estar lá por perto. Né? Você insiste em se relacionar com essas pessoas. E não que elas também não mereçam a misericórdia ou o cuidado de Deus, mas tem algumas que ainda não entenderam, né, que é perigoso e arriscado, e o interesse delas, e é lucro para elas que vocês se envolvam. Então, geralmente, no final, você acaba sozinho. Os adolescentes, jovens, sendo presos por, né, a culpa do tráfico mesmo. Matam, roubam para conseguir a droga. É uma escravidão, né? Essa imagem mostra bem uma escravidão. Ou a morte. 200 mil pessoas morrem por ano por causa do consumo de drogas. São vidas, né? Vidas preciosas, pode ser irmão, pode ser parente, pode estar muito próximo da gente e realmente fazer muita falta. Só ele pode dar paz para você nunca cair nessa. E se você se perdeu, só ele pode te resgatar. A gente tem entendido um pouco desse chamado para ser missionário, né? Então, quando Jesus fala que é para a gente amar ao próximo como a ti mesmo, é para você se compadecer também. E saber que se você... nós já passamos por esse processo. Então, hoje em dia, nós amamos ao próximo como nós tivemos que ter força e nos amar para a gente conseguir sair dessa. Deus usa pessoas para ajudar outras. Amor é na prática. Essa também é uma frase muito interessante que fique na cabeça de vocês quando vocês pensarem que não é necessário ou que, de repente, deixa eu viver a minha vida, não vou atrapalhar ninguém. Que faz parte da evolução moral de um ser humano, preocupar-se mais com os outros do que consigo mesmo. E poucos atingiram esse status. Pode passar. E tem alguns exemplos bem legais. Que a nossa mensagem seja a nossa própria vida. Se cuidamos do hoje, Deus cuidará do amanhã. O amor prova-se com obras. Quanto mais nos custam, maior é a prova do nosso amor. Essa nossa semana, preparando todo esse vídeo, esse material, realmente a gente experimentou um pouquinho daquilo que o próprio inimigo faz para barrar que certas coisas aconteçam. Né? O pessoal da chácara está aqui, está com a gente, e nós realmente nos dedicamos, amamos, e quanto mais a gente coloca empenho, parece que mais atacado, ou de uma certa maneira, né, o inimigo tenta nos enfraquecer. Mas quando eu vi a carinha deles hoje, quando eu vi essa igreja tão cheia, os meus pais, todo mundo que conhece o nosso testemunho, e o nosso trabalho está aqui nos apoiando, eu tenho certeza de que vale a pena superar qualquer dificuldade, qualquer tropeço. E nós não fazemos coisa alguma. É Deus quem faz tudo. Toda glória deve voltar para Ele. Deus não me convocou para ser bem-sucedida. Ele me convocou para ser fiel. E o Senhor não daria banho em um leproso nem por $1 milhão? Nem eu. Somente por amor se pode dar um banho em leproso. Pode passar. E essa palavra, ser missionário, ou você escolher uma missão, parece ser meio doido. Eu nunca imaginei que eu ia terminar aqui na frente da igreja com o microfone falando que eu sou uma. E provavelmente isso vai acontecer com cada um de vocês. Quando vocês prestarem atenção, vocês já são. Porque vocês vão ajudar, dentro da realidade de cada um, outras pessoas com as mesmas dificuldades. Talvez você não precise, né? Não vai passar pela dependência química, mas vai passar por uma desilusão na família, de repente por uma superação física, de repente, né, por o ministério que tem do louvor hoje, que foi extraordinário. Então, aquilo que você é, aquilo do teu profundo, mais dentro do seu coração, é exatamente isso que Deus quer usar para que você seja um missionário. Pode passar. Muitos são os motivos, então. Abra o seu coração, a sua mente, olhe ao redor. Deus quer te usar com o talento que você tem. Você já está pronto. Não fique procurando cursos, treinamentos. Tudo isso é válido, porque isso vai acrescentar estratégias e posicionamentos. Mas você só precisa abrir a sua boca. Você só precisa falar. Sim, nós já passamos por isso. Hoje, nossa missão é contar que é possível. Recuperar se é possível. Até um certo tempo atrás, acho que logo quando o Marcelo foi para a chácara, as pessoas que me ouviam contando que, ai, meu marido é dependente químico, ele é usuário de crack, e diziam, usuário de crack nunca se recupera. Esqueça, é a única droga que hoje em dia não tem mais volta. E tem. Pode passar. Esse é um vídeo institucional da Associação Para Vida Sem Drogas, e eu queria só que você clicasse, só um minutinho, que eu acho que o Marcelo quer falar, ele quer me interromper, e eu vou passar para ele só um minutinho. Mais ou menos 3 anos atrás, se você perguntasse para Ana Paula algo a respeito sobre dependência química, o que ela acha, ela falaria que todos teriam que morrer e queimá-los, porque ela detestava esse assunto. Isso já tinha causado muita dor na nossa vida, muita tristeza, já tinha roubado muito da nossa paz, ou quase toda ela. Há 3 anos atrás, nossa vida estava destruída. Não nos restava mais nada, nem casamento. Nós tínhamos sonhos, projetos, muitos objetivos na nossa vida, como família, e a droga chegou ao ponto de roubar tudo isso. Nós temos muito mais coisa para demonstrar em testemunho, como documentos e tudo mais, mas só para salientar a importância de trabalhos assim, de projetos como esse. Agora você vai ver um vídeo institucional, que é da comunidade terapêutica pela qual nós passamos e que hoje nós somos voluntários lá. A palavra ser missionário, ela caiu no nosso colo. Nós não a procuramos. Nós fomos descobrir que éramos quando naquele papel saiu um informativo do que tinha que ser orado naquele mês. E daí o nosso nome estava lá, porque nós conversamos poucas vezes com o Pipe, falamos do que nós fazíamos, da nossa rotina, do que fazemos nos finais de semana, quando não estamos aqui. Provavelmente alguns domingos vocês não nos vejam aqui, porque nós estamos lá na chácara. E foi interessante quando surgiu esse papel na igreja e nosso nome estava lá, e eu levei até para o Eliel. Mostrei ele a olho só, né? Foi natural. E hoje nós estamos desfrutando disso. Foi um presente de Deus para a nossa vida. E isso nos traz muito mais responsabilidade. Vamos assistir esse vídeo. Logo após você pode dar um break. Vou pedir para que o Eliel, né? Acho que é só clicar. Só clicar lá então. Tá já? Em casa funcionou. Dá 2 cliques aí em cima que ia começar. De vez em quando eu fico brava com essa tecnologia. Não era isso. Please. Eu acho que Tem como colocar o CD? Acho que eu tô com o CD dentro da boca. Passa todos, vai. Não, tudo de novo, não! Agora tem som, antes não tinha. Isso sempre acontece comigo, meu pai sabe. Eu dou cursos de vez em quando, eu sou esteticista. E quando vai imprimir, parece que o computador ele sabe que eu não gosto dele que, e ele também não gosta de mim. Tudo bem, vai, é ao vivo mesmo, né? Então, vamos passar para o próximo slide, depois eu tento colocar o CD para vocês assistirem ao vídeo, é bem interessante. Vocês vão conhecer as imagens da chácara, né? Não. Essa é uma foto bem bonita, é um arco-íris que estava lá mesmo, não é Photoshop, não. Ele apareceu por lá. Essa é um pedacinho da parte antiga da comunidade. Hoje em dia as estruturas são mais modernas, são todas, né, muito bem estruturadas. Essa é um pedaço antigo. Pode passar. Nós somos voluntários lá, então. Então, é possível se recuperar, porque exatamente hoje, no dia 29 de agosto, faz 2 anos que o Marcelo terminou o tratamento. O Senhor restaurou as nossas vidas e pessoas abençoadas cuidaram de nós. Esse é o segredo, pode ver. Pode ficar nesse slide só um pouquinho. Ali fala que pessoas abençoadas, né, foram usadas. Então, hoje em dia eu pretendo ser uma dessas. Eu fui ajudada, eu experimentei o que é realmente a dedicação de uma pessoa que você não conhece, ela não tem nada a ver com você. Às vezes a própria família abandona essas pessoas da dependência porque é muito complicado, a família toda fica machucada, e pessoas que você não conhece, que, né, você simplesmente passa pela vida delas e elas entregam o melhor delas para a gente. Foi o que aconteceu e foi bem por isso que deu certo. Que hoje é o nosso aniversário de recuperação do Marcelo. E cada ano que passar merece ser comemorado, porque para nós é uma vitória. E nós não planejamos isso. E não foi planejado. Deus fez questão de deixar hoje o selo dele, dizendo que ele tem intenção de que a gente comemore dessa maneira sempre esse momento de recuperação. Recuperar-se é possível, ajudar é possível, prevenir é possível, basta querer. Pode passar. Quer ajudar também? Venha com a gente. Você cuida de vidas e Deus cuida de você. É uma troca bem boa. Você vai experimentar coisas muito legais. E use os seus talentos, porque, por exemplo, hoje eu, como esteticista, fiz limpeza de pele em todos os residentes. Eles estão felizes, com as peles bem lisinhas. Eu não sei se eles gostaram, mas eu me achei o máximo hoje cuidando deles. Então, qualquer coisa que você saiba fazer, desde um bolo de fubá super gostoso, até tocar uma guitarra super irada, qualquer coisa que você fizer... Ah, e o Marcelo está dizendo, e eu, ele é super talentoso na comida. Um dia que vocês tiverem a oportunidade de experimentar a comida dele, é ótimo, estão convidados. Ele é ótimo. Pergunta para as meninas. Meninos, erguem a mão aí, façam um sinal de ok se vocês gostam da comida do Marcelo. Uhul! Valeu, valeu, valeu. Pode passar. Eu acho que foi um dos jeitos mais carinhosos que eu já ouvi alguém chamar, foi de Ozzy, o próprio cão. Então, olha, apareceu aí. O diabo criou a droga, mas não usou. Ele sabia que se caísse, teria que pedir ajuda. E ele é muito orgulhoso para isso. Então, ele resolveu não usar. É, o Ozzy tá limpo, tá limpo. Pode passar. Drogas, o mais legal disso tudo é prevenir. Não caia nessa. Não vale a pena experimentar. Então, obrigada. Vamos ver se deu certo só o vídeo, para vocês terem um pouco mais de ideia do ministério. Enfim, já sabe, né? O computador não gosta de mim. Eu acho que vai rolar. Clica! Não? Será que é isso? Bem, eu vou chamar o Eliel. Se vocês puderem, então, agora acender as luzes para vocês... Ah, peraí. Não é? Eu acho que é o Exterminador do Futuro 4. Peraí, não continua. Eu acho que ficou dentro do meu notebook, eu vou pegar. Então, Eliel, eu queria que você viesse aqui e vocês acendessem as luzes. Só um minutinho. Esse cara aqui é o culpado disso tudo. Então, eu vou passar para vocês, com muita honra, para você. Por favor, rápido, se dê aí. Não sei muito o que falar aqui. Legal, fico agradecido novamente a gente estar aqui no meio de vocês, principalmente em meu nome ser novamente citado. Mas eu acredito que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é o que tem que ser sempre lembrado e citado em todo o tempo. O Marcelo, com a Ana, como eles mesmos falaram, chegaram lá acabados. Já tinha ido tudo, né? Pneu de carro, alto-falante, laptop, tudo que se imaginava já tinha ido, né? Até o casamento mesmo, né? Me lembro muito bem da nossa conversa com a Ana. Ela não queria mais saber do homem. Não, vamos lá, Ana, tenha paciência. O cara é gente boa. Por trás de tudo isso tem um sujeitinho, gente fina. E ela chegou lá no 4 meses. Com a cartinha do advogado. Poxa, a menina não está entendendo, meu. Aqui, ó, divórcio. Não quero saber mais. Já tem um advogado. E sabe uma coisa, Léo? Ele vai fazer tudo de graça para nós. Eu, advogadinho, hein? Tá bom. Né? Vamos ver. Eu falei, Marcelo, é o seguinte, então. Uma das conversas que eu tive com ele. É isso mesmo, amigo. Vamos partir daqui para frente. Né? Do quase nada, né? Mas vamos ser fiel. Não demorou muito tempo. A dona Ana foi num retiro espiritual aí. E voltou toda diferente, amigo. Né? Com o propósito de lutar pelo marido. É assim que acontece no nosso meio, no nosso dia a dia. É coisa que não tem como explicar em palavras. Toda teoria é boa, ajuda, mas ela não explica esse tipo de situação. Milagre. É milagre, gente. Uma comunidade terapêutica, alguém que se propõe a fazer um trabalho de recuperação, pessoas, ou de ajudar pessoas a ter um novo rumo, principalmente aqueles que perderam totalmente o rumo, tem que se apegar à força divina, à força de Deus. Né? Senão, só a teoria não vai dar certo. Eu fico muito feliz em ter eles aqui no meio de vocês agora. Eu sempre pedi, orava a Deus, um bom tempo, né? Estava até ensaiando, você lembra, pastor? Para alguém fazer um trabalho junto conosco lá na sala de chá, no Lago da Ordem, e comunidade terapêutica, não deu muito certo. Daí o Luke, né, foi fazer um trabalho muito bom com a gente lá, por causa do seu estudo, ficou quase 2 anos com a gente. Eu quero dizer que a nossa parceria com vocês aqui já é de um bom tempo, mesmo vocês não sabendo, indiretamente. Vocês têm contribuído muito para com essa comunidade terapêutica, que espero que o CDzinho funcione agora, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Desde então, desde o tempo do Robert, vocês lembram do Robert? Punk doido, né? Está lá em Kremnix, cidade de Karl Marx, trabalhando no Exército da Salvação, tem uma filhinha muito bonita, o ano passado estava lá, eu com a minha esposa, visitamos ele, tem projetos para voltar para cá, para Curitiba, e fazer missão aqui, gente. Eu quero dizer para vocês como comunidade, o Sebastião está aqui hoje, está indo embora, dia 13, se eu não me engano, está indo lá, vai todo mundo no aeroporto, Afonso Pena, fazer um maior fervo lá, Sebastião. Vai faltar espaço para nós. Né? O Robert foi o primeiro, né, que nós conseguimos trazer para cá, para o Brasil, para nos ajudar no nosso trabalho missionário. E na procura de uma comunidade, de uma igreja, ele caiu aqui. Não era bem aqui, eu acho, o endereço, não lembro muito bem, mas ele conheceu vocês. E não quis mais parar de vir aqui aos cultos. Daí vem tantos outros que vocês já devem ter conhecido no decorrer desse tempo. Hoje é o Sebastião. Esse dia eu perguntando para eles, por que vocês vão lá? Vocês gostam de lá? É por causa da música? Não é por causa da música. Estranhei, eu pensei que era por causa da música. Do jeitão dos caras, o estilo deles, se vestindo de preto, sei lá. Também não é. Mas o que é, então? É o carisma do pessoal. Eles nos recebem muito bem, Léo. Eles não nos tratam como alemães. Né? E eles nos recebem bem, nos abraçam, nos convidam para pousar na casa deles, para ir no retiro. É isso que nos traz, nos leva até lá. Eu quero dizer isso para vocês, como comunidade. Né? Continue preservando isso, esse carisma, esse jeitão de vocês, do jeito que vocês gostam mesmo. Tem ajudado assim, muitas e muitas pessoas. E esses meninos alemães que vêm aqui, entre 18, 20, 22 anos, que não sabem muito bem o que fazer da vida ainda, né? Tem um trabalho muito sério lá naquela comunidade, muita responsa no dia a dia para eles. E eles precisam sim de uma cobertura espiritual. Eu sempre peço para eles, eu não quero dizer, vão na minha igreja. Não, eu não faço isso. Uma porque a minha igreja não... Às vezes não é tão carismática assim como a de vocês. Não, mas tudo bem, brincadeira. Minha igreja é boa assim. Nem vou dizer o nome dela. Né? É, alguns conhecem, né? É, né? Beleza. É, então, eles vêm aqui querendo se encontrar consigo mesmo, com a vida, com o ministério. E vocês, nesse tempo de um ano e meio que eles ficam aqui... Sabe o que vocês fazem para eles? Dão toda a cobertura espiritual que eles precisam. É pouca coisa? Não é. Vocês dão o pastoreio, ajudam, discipulam, incentivam, motivam, e eles estão, se sentem incluídos, eles pertencem a esse grupo, se sentem cuidados por Deus. Muitos deles, né, não sabem nem o que vão fazer na vida, questão de estudo e tudo mais. A maioria vão trabalhar na área de humanas, ajudar pessoas. É ou não é, Sebastião? O que você vai estudar? Porque assistência social, rapaz, cuidar de gente. Né? Não era assim quando chegou para cá. Uns, né, vão se tornar assistente social, psicólogo, né? Saber lá, o Robson está trabalhando numa igreja com criança, vai se abrir, se abre um leque de esperança para eles, que é muito bom, que é adquirido aqui, no meio nosso, no meio do Brasil. Eu quero, já aproveitando então, agradecer a vocês pelo apoio que vocês dão a todos os nossos voluntários alemães, que vêm aqui e se identificam com a igreja de vocês. Então, no nome da nossa comunidade terapêutica, muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando vocês, né? Eu vou estar sempre incentivando eles para vir para cá. Agora, fico muito, muito, muito mais feliz em saber que nessa igreja tem dois associados nossos, a Ana e o Marcelo, que são membros de vocês e que vocês os chamam de missionário. Quando eu li com o Marcelo, né, aquilo ali, eu fiquei muito feliz. Eu vibrei dentro de mim. Falei, celebrei, que legal. Agora nós temos também, lá na igreja Gólgota, dois missionários. Louvado seja Deus. Né? Estou muito feliz, espero que vocês também se alegrem sempre. Orem por eles, orem pelo missionário de vocês. Orem por esses alemães que vêm aqui e se identificam com vocês. Porque o dia a dia deles lá, a semana deles lá não é fácil. Não só por causa da língua. Né? Vocês conseguem imaginar. Quem tem um dependente químico dentro da família sabe como é que é a síndrome da abstinência, adaptar-se com um novo estilo de vida. Não é para qualquer um, não é fácil. E nós estamos lá como família e nós sofremos junto. Orem por nós, orem para esse ministério, orem para esse casal. Continue assim. É isso que eu desejo a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui falando um pouquinho do que nós fazemos dentro de Curitiba. Né? Eu sou aí do Sítio Cercado, quem não me conhece, né? Sou natural de Curitiba, sou um curitibano nato, né? Oriundo dessa região bonita do Sítio Cercado. Né? Né? E que Deus continue abençoando todos vocês. Entrego a palavra aqui então para o Marcelo e para a Ana. Muito obrigado. Né? Que Deus, né, assim... continue cuidando de nós. Amém. Pode apagar a luz também? Atuando desde 1997 e constituída juridicamente em 1999, a Associação para a Vida Sem Drogas é uma entidade civil, cristã, interdenominacional, de caráter assistencial, educacional e cultural sem fins lucrativos. O objetivo da Associação para a Vida Sem Drogas é empenhar esforços para que as pessoas possam ter uma vida saudável, sem drogas, que destroem física e psicologicamente e dificultam o relacionamento com a família, os amigos e a sociedade em geral. A Associação para a Vida Sem Drogas atua nas áreas de prevenção, acompanhamento, reintegração e aconselhamento, contando com a ajuda de voluntários que se dedicam a este projeto e com doações de pessoas, empresas e igrejas. O público-alvo são crianças e adolescentes carentes. O objetivo é ajudá-los a enfrentar os problemas diários e prepará-los para resistirem ao uso quando estiverem em contato com as drogas. As atividades acontecem nos encontros quinzenais, às quintas-feiras, das 14 às 16 horas, no Ginásio de Esportes do Sítio Cercado, com média de frequência de 25 participantes de 10 a 17 anos. Lá são realizados esportes, trabalhos manuais, brincadeiras, dinâmicas em grupo, palestras sobre assuntos do cotidiano e textos bíblicos, músicas e, no final, um lanche. O acampamento anual, realizado com os participantes dos encontros quinzenais, a fim de aprofundar os assuntos tratados e reforçando o vínculo de amizade e confiança. O público-alvo são usuários de qualquer tipo de drogas, em especial os marginalizados e discriminados pela sociedade. O objetivo é orientá-los e auxiliá-los para livrá-los da dependência. As atividades são as seguintes: contatos com os usuários no centro da cidade de Curitiba, no Largo da Ordem, realizado todos os sábados das 21 às 24 horas, através da abordagem na rua e da sala de chá. Espaço cedido pelo Projeto Misericórdia na Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba. Lá acontece diálogo, aconselhamento, motivação para tratamento, lanche, encaminhamento para assistência médica e judicial, atendimento odontológico quinzenal para os usuários marginalizados através de um trabalho voluntário de um profissional da área realizado junto com a abordagem nos sábados. Também acontece encaminhamento de pessoas interessadas para tratamento médico, quando necessário, e após isto, para tratamento em centro terapêutico e acompanhamento durante o tratamento com visitas, telefonemas, aconselhamento, doações de roupa, produtos de higiene pessoal, material didático, entre outros. Inaugurado em 30 de novembro de 2003, está localizada em São José dos Pinhais, no Paraná, bairro da Contenda, região metropolitana de Curitiba. O público-alvo são pessoas do sexo masculino, com idade mínima de 16 anos, dependentes de álcool e ou drogas, que buscam ajuda de maneira voluntária. Antes da adesão, o interessado passa por avaliação médica, psiquiátrica, social e exames laboratoriais. O objetivo é resgatar a cidadania, recuperar física e psiquicamente da dependência química, visando capacitar para um novo estilo de vida em abstinência, preparar para a reintegração social. Os internos vivem em regime residencial de comunidade com período de tratamento de 9 meses, visando oferecer um ambiente familiar e aconchegante de modo a facilitar a adaptação entre recuperando e equipe técnica. As atividades no local são estudos, esporte, lazer, artesanato, laborterapia, reuniões em grupo e aconselhamento individual, entre outras. O projeto Malharia. Estamos implantando este projeto que ajudará no preparo para o mercado de trabalho. público-alvo são pessoas recuperadas ou em busca de abstinência das drogas. O objetivo é auxiliá-los na reintegração na sociedade e apoiá-los no seu restabelecimento. Suas atividades são acompanhamento individual através de visitas, aconselhamento, apoio no retorno ao mercado de trabalho, nos estudos, nos cursos profissionalizantes e moradia, encaminhamento para assistência psicológica e individual. Os grupos de apoio são realizados semanalmente em Curitiba, na Avenida Comendador Franco 7770 Uberaba, e em São José dos Pinhais, na rua Pedro Foggiato, 530 Aristocrata, com palestras, dinâmicas em grupo, música e lanches. O público-alvo é familiares dos participantes das áreas de prevenção, acompanhamento e reintegração. O objetivo é orientar e fortalecer os familiares para cooperar na prevenção, recuperação e reintegração. As atividades realizadas são acompanhamento individual com visitas e aconselhamento, atividades através de grupo de apoio e também com terapia em grupos. Aparece o Marcelo tantas vezes nesse vídeo que parece um álbum de família, né? Tá sempre ali, apareceu muitas vezes. Eu gostei bastante desse vídeo, até por isso, para saber que é um pedacinho da nossa história. Eu cometi uma gafe terrível e, por causa do meu ego inflado, eu esqueci de comentar que hoje também na chácara esteve com a gente um cara muito legal, o Joel, cabeleireiro de mão cheia, e que hoje em dia ele é missionário também em período integral num projeto bem legal. E eu esqueci de citar você hoje, querido. Então, muito obrigada por cortar o cabelo. Se você olhar o visual dos nossos meninos hoje, eles estão impecáveis. Então, cara, valeu. Muito obrigada mesmo pelo teu carinho e pela tua dedicação. Você pode perceber que tem muitas frentes de trabalho, né? Não é só a comunidade. Você não precisa estar lá para fazer alguma coisa. Já tem aqui em Curitiba. E qualquer informação, qualquer coisa, nos procure, até mesmo a respeito de aconselhamento, indicação, orientação. A gente quer dizer que está à disposição. A gente sabia que a partir desse momento, que desse culto, nós estamos nos dispondo à igreja. Durante 6 meses a gente esteve frequentando a igreja, como participantes, membros, né? E nós entendemos que chegou esse momento de nos dispormos. Nós temos atividades profissionais totalmente diferentes disso, né? Eu tenho uma pequena cafeteria, a minha esposa é esteticista, mas a nossa vida não se resume a isso. Nós temos outras coisas que nos dão uma satisfação muito maior. Então, agora a gente vai partir para um momento, vamos continuar com as fotos. Nós temos um momento agora que a gente preparou para o Sebastião também, né? Pode seguir com as fotos. A Ana acho que vai comentar. Então, pode passar. Você conhece esse sujeito? Eu vou ler alguns... Esse vocês conhecem. Eu vou ter que ler alguns slides, porque talvez eles até... Para traduzir para o alemão, eu ainda não consigo falar e nem escrever tão bem alemão. Então, eu vou ler só para que eles entendam direitinho. Pode passar. Não se preocupe, ele está bem. Essa é uma prática comum na Alemanha. Fazer essas caretas nessa posição é bem comum lá. Pode passar. Essa cara também é comum lá. Pode passar. E esse sujeito, você conhece? Eu tratei de escolher as fotos que eu achei mais esquisitas, só para sacanear mesmo. Pode passar. E este pé? Sempre de Havaianas. Como o gringo gosta de Havaianas, né? Pode passar. Nossos missionários são sempre muito bem recebidos aqui na Gólgota. Como o Eliel já comentou, eu também já tinha percebido. Existem pessoas que nós nos apresentamos, e tem pessoas e lugares que é o próprio Deus que apresenta. Então, a gente acreditou nisso, que Deus acabou juntando toda essa turma aí. A mistura está boa. Pode passar. Trabalhandinho. Cornélio ali, só na boa, né? Eu não sabia. Só naquela foto, se você puder voltar naquele slide onde aparece uma criança... eu não sabia, mas a família do Sebastian ajuda, uma família carente em Witmarsum. Eles aproveitaram esse período que passaram por aqui até para visitar. Eles mandam recursos e alguns tipos de doações. Uma família paupérrima, muito necessitada mesmo. Então, eles apadrinharam essa criança que aparece na foto. Não é só um rostinho bonito, né, Sebastian? É muita cuca no lance, é muito coração nessa história toda. Pode passar. A namorada, a noiva, né? Braba. Ele com certeza fez alguma coisa errada. Pode passar. Eu consegui, meu bem. Eu tenho os meus informantes. Eu tenho as minhas fontes. Olha só. Ele tem uma coisa sertaneja, tá? Ele tá enrustido só. Esse chapéu não engana. Gringo e banana. É uma mistura. Ele está contrabandeando para lá agora, na Alemanha. O que leva um cara desses a sair lá da terra dos chucrutes e vir parar aqui, numa comunidade terapêutica, para dormir em rede, acordar cedo, pegar muito ônibus, andar 4 quilômetros para voltar da igreja, aprender o português, usar havaianas e bermuda até no frio, ficar longe da noiva? Que força é essa? É o amor. Ele nos impulsiona. É o chamado de Deus para as nossas vidas, incontrolável, forte. Quando Ele chama, não tem como não ouvir. Cara, ainda bem que você veio. Querido Sebastian, sentiremos sua falta. Que Deus lhe retribua todo o seu carinho e dedicação. Tem gente que é voluntária, tem gente que está voluntária. O seu coração é. Obrigado. Pode passar. Venha cá, cara. Eu queria chamar o Sebastian aqui na frente. Vem cá. Vem cá, Sebastian. É, bonitão. Vem cá. Uhul! Eu quero convidar depois, quem quiser assinar essa camiseta, não vai ser para você usar, vai ser para você guardar. Quem quiser deixar um pedacinho, um recadinho para ele levar embora, fica à vontade, a camiseta e a caneta vai estar aqui na frente. E outra coisa que eu quero dar para ele, que, tipo conselho de mãe, minha mãe reparou muito nisso, mas pelo amor de Deus, põe uma meia nesse pé. Curitiba é frio, cara. Então, não sei quem se lembra quando eu estava algumas primeiras vezes aqui, daí eu estava falando sobre essa CD da minha banda e assim, daí estava também tanta gente assim aqui, e hoje eu não sabia que eu vou falar aqui, galera. Então, o que eu vou falar, então, faz quase um ano que eu cheguei a primeira vez aí, entendi nada do português e eu nunca gostei de ir numa igreja assim. Eu creio no interior, igreja alemã, bem, sabe, né, como eles são. Eu nunca gostei de ir na igreja, nunca sabia que é relação com Deus, nunca, todas as coisas que eles falam eu nunca vi, sabe, que... E desde que eu fui a primeira vez para cá, eu tô aí todo domingo, né, e com ela falou, né, de ônibus, não sei o quê. E quando a gente pergunta por quê, daí eu falo, não dá para explicar muito, só principalmente porque eles são de coração, sabe? Tipo... E aqui um espaço não sei, você sente uma coisa... É, não dá pra explicar, como eu falei, né, de... E... É, agora logo eu vou embora e vou ficar com saudades de você, vou ficar com saudade da... É, claro que é da música, mas também do... Querido pastor Volmi, esse é um pedido oficial. A gente pode ser membro daqui? Tipo, depois disso tudo? Você aceita? Vocês ficam aqui. Sebastião, vem aqui. Senta ali. Fique sentado. Amém. Amém, cara. Quero agradecer por esse culto, por vocês apresentarem o trabalho de vocês. É, a gente faz muito tempo que eu não vou lá na chácara. Acho que faz a última vez que eu fui lá, o Robert estava em Curitiba ainda, né? Então faz lá na época do dilúvio lá ainda. E faz muito tempo que eu vou lá e fiquei espantado assim com a estrutura que está hoje lá. Glória a Deus pela estrutura. Deus realmente honrando mesmo, abençoando o ministério pelas vidas recuperadas. Marcelo aí. Eu acredito assim que só pela vida do Marcelo já valeu tudo. Valeu tudo. Já valeu tudo. Uma vida para Deus é algo muito valioso, né? Importante. Acho que o coração de Deus se entristece quando uma pessoa, sei lá, despreza a sua vida e dá as costas para Deus e se enfia em qualquer lama, buraco, cada um no seu pecado, no seu vício. Nem todos aqui são dependentes químicos, mas certamente somos pessoas que um dia também experimentamos uma escravidão de alguma forma. Alguns ainda estão na luta, ainda estão lutando para se ver livre de alguns vícios, não só na área química, mas nas áreas emocionais e outras coisas mais aí na vida, né? Quero agradecer mesmo a Deus pelo ministério de vocês. Deus os abençoe mesmo por vocês acreditarem no reino de Deus, porque só quem acredita em milagre acredita realmente que Deus pode realmente fazer, é que insiste nisso, né? Se nós não acreditássemos em que Deus pode, a gente não faria, não se colocaria em disposição no reino de Deus. Obrigado. Sebastian também, né? Mais um alemão que vai bem aprender a ser um pouquinho brasileiro, né? E, oi? Gogotano. Nós, sempre é um presente, na verdade, para a nossa vida, assim, quando eles vêm para cá. O Robert é um cara que impactou nossa vida até hoje, nós sentimos muita saudade dele. Os outros que vieram também, sempre foi um impacto. Nós sempre tivemos um relacionamento muito forte mesmo com eles, quando eles vêm para cá, né? E com certeza vai fazer muita falta aqui com a gente. E em nome de Jesus, tomara que você chegue lá na Alemanha, não dê nada certo, você tem que voltar correndo para cá. Então, por hora, vamos nos despedir. Até amanhã, né? Mas o Robert está aí, né? Um cara que, quando você falou de voltar, nosso coração já queima, porque a gente ama demais a vida daquele polaco lá, né? E eu quero orar. Eu quero orar por vocês, pelo Liel, pela casa, pelo Robert também. Vamos ficar de pé, gente? Pelo Robert também, pronto. E o Sebastião. Então hoje é despedida. Depois que nós orarmos aqui, quero que vocês saiam de onde vocês estão e venham aqui na frente dar um abraço no Sebastião, né? Se despedindo dele em nome de Jesus. Quero, amém? Bolinho? Não, o que é isso, cara? Depois o Pia vai ter que ir de cadeira de rodas para a Alemanha. Uma despesa. Estendo suas mãos na direção deles. Deus, nós conhecemos o que motiva os teus filhos a fazerem o que estão fazendo, Senhor. A gente sabe o que é. É o teu amor. O que nos constrange, Senhor, abandonar tudo, tudo, e renunciar às nossas próprias vidas, Senhor, para servir o outro, é porque a gente foi amado intensamente por ti. Quando a gente conheceu o teu amor em nossas vidas, nada mais é comparável a isto. O teu amor nos faz cometer, Senhor, loucuras segundo esse mundo, Pai. Esse mundo não entende a vida que o cristão de fato vivencia nesse mundo, porque nunca experimentou, Deus. As pessoas não conseguem entender, Deus, porque jovens abandonam seus sonhos, suas famílias, atravessam, Deus, esse oceano para vir servir o outro que não conhece, para dar de si para o outro, Senhor. Quero te louvar porque o Senhor salvou a vida do Marcelo. Porque o Senhor fez um milagre na vida dele. Um milagre, Deus, que nos constrange mesmo, Senhor. Um milagre, Senhor, que nos deixa sem palavras diante da tua presença, Senhor. Quero te louvar pelo que o Senhor fez na vida do Marcelo, na vida da Ana, por aquilo que o Senhor hoje está fazendo na vida deles, por aquilo que o Senhor ainda fará por meio da vida deles, esse privilégio de servir o teu nome, Senhor, e ver outras vidas sendo salvas e transformadas. Quero pedir que o Senhor os abençoe, Senhor, que o Senhor os esconda no teu esconderijo, Senhor, os revista mesmo com o manto da tua graça, Senhor, e os mantenha em pé no Senhor. Toda seta do inimigo, Pai, não atinja a tenda deles, em nome de Jesus. Peço pela vida do Eliel, Deus, por todos os voluntários, Pai, todos aqueles que estão trabalhando ali, Pai, todos os internos, Deus, abençoe, Deus, aquela casa, Deus, aquele lugar. Derrame da tua glória sobre aquele lugar, da tua presença, Senhor. Que aquele lugar permaneça sendo, Senhor, um lugar de salvação, de milagre, transformação, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Continue, Deus, prosperando, Senhor. Obrigado por toda a prosperidade que o Senhor trouxe naquele lugar. A transformação que o Senhor trouxe naquele lugar. Muito obrigado. E hoje, Jesus, eu quero pedir também, Deus, de maneira especial também pela vida do Sebastião, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos presenteou com a amizade do Sebastião nesse tempo que esteve aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque a gente deu muita risada junto, Senhor. Porque a gente compartilhou, Deus, sabe, dessa comunhão maravilhosa no teu espírito, Pai. Obrigado, Deus, porque a gente teve o privilégio de conhecer o Sebastião, Senhor. E esse é mais um privilégio que a gente tem encontrado nessa caminhada junto de ti nesse mundo, Pai. E certamente, Deus, a grande maioria dos que estão aqui nessa noite, Senhor, jamais teriam se conhecido, talvez, Pai, se não fosse o teu nome estar em nossas vidas. É o Senhor que nos uniu, é o Senhor que nos tornou uma grande família, Senhor. Uma família, Deus, que está espalhada por toda essa terra, Deus. Por todos esses países, Senhor, o teu reino está estabelecido por meio daquilo que nós chamamos de igreja, Senhor. Eu te louvo pelo Sebastião, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor abençoe ele também, que ele leve mesmo, Pai, dentro dele, Pai, um pedacinho de cada um de nós, Senhor, para a terra dele, Senhor, que ele permaneça sendo uma bênção, Deus, lá na Alemanha, Senhor, para aquele povo também, Deus, que está carente do teu evangelho, de um relacionamento genuíno com o teu Espírito, Senhor. Sabe? Que o Sebastião, Senhor Jesus, hoje, Deus, é um gogotano para nós, Senhor, sabe? Ele está levando mesmo, Pai, essa igreja dentro dele. Nós estamos indo com ele, Pai. Permaneceremos orando por ele, Pai. Por isso, Deus, abençoe a vida dele, Pai. Obrigado por ele. Obrigado por esse culto. Obrigado por nos abençoar, Deus, com esse testemunho nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aí, irmãos, podem vir aqui, dar um abraço. Muta o microfone aí. Viu, pessoal? Tem cantina lá no fundo, lá tem misto quente, refrigerante, balinha lá. Quem quiser aí, quem quiser matar a fome, hein? Som. Galera, é o seguinte, dá mute no som aí. Pessoal. Galera, todo mundo aí, silêncio, galera, por favor. Seguinte, galera, o irmão do Fabrício, o Fábio, está praticamente desenganado pelos médicos, só estão aguardando o óbito mesmo. E agora a gente teve a notícia aqui e a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Ele teve um problema lá no cérebro lá. Bom, depois os detalhes aí vocês perguntem aqui. Aí é o seguinte, a gente quer levantar um clamor agora por ele, né? Levantar mesmo um clamor pela vida do Fábio. Nem todos conhecem ele. Ele é irmão do Fabrício, vocalista do 18 Volts. Deus conhece, sabe qual é o nome. Nós queremos levantar agora um clamor. Eu gostaria que onde você estivesse agora, você orasse por ele, pela vida do Fábio, em nome de Jesus. Deus, tu és o Deus de todo milagre, Senhor, sabe? A gente crê e confia fielmente na tua soberania sobre todas as coisas, Senhor. Nós também cremos que o Senhor pode todas as coisas, que nada é impossível para ti. Cremos que o Senhor pode tocar no Fábio agora, onde ele estiver, Deus, e levantá-lo, Senhor, da morte, Senhor. Livrá-lo, Senhor, da morte. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia da vida do Fábio, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Nós, como igreja, Deus, clamamos por ele, Senhor. Clamamos que a tua mão se estenda sobre ele, livre a vida daquele jovem, Senhor. Livre, Senhor, a vida dele em nome de Jesus, Senhor. Livre, Senhor. Livre, Senhor. Toque, Senhor. Toque, tire, Senhor. Tire, Senhor, todas as amarras do diabo, Senhor. Qualquer espírito, Deus, contrário ao teu espírito, Senhor, esteja envolvido, Deus, buscando ceifar a vida daquele jovem, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Deus, a tua palavra fala, Senhor, que a oração do justo pode muito, Senhor, em seu efeito, Pai. Os teus justos estão aqui na tua presença, clamando pela vida do Fábio, Senhor. A tua igreja, Deus, a tua voz, Senhor, teu Espírito está aqui, Senhor, e nós estamos colocando a vida dele em tuas mãos, Senhor, clamando por graça e misericórdia, Deus, livra a vida do Fábio, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor, e glorificado. Livre ele, Senhor. Nós depositamos a vida dele, Deus, no teu altar, nas tuas mãos, Senhor. Confiamos no Senhor e esperamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Continuem daí orando por ele, tá? Barney, não coloque música aí, tá? Tirem. Quem quiser saber algum detalhe, muta aqui o microfone, Fábio.